Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras da Rádio Brasil Atual. Eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje aqui com as minhas parceiras de núcleo. Dá um salve aí, gente! Salve, salve, galera! Salve, aqui é a Nata Neumann. Salve, Fafi Prado aqui. E hoje também com Juliana de Paula Costa, pedagoga com formação complementar em multiletramentos, história da África, cultura afro-brasileira e fundamentos da arte griot. Co-criadora do Pisar Nesse Chão Devagarinho, projeto em afroeducação. Consultora em educação antirracista e movida pelo desejo de buscar e promover equidade racial. Dá um salve aí, Ju! Salve todos, uma alegria estar aqui. E vambora. Ju, é um prazer te ter aqui e o tema de hoje é um tema que a gente bulina sempre aqui, né, no nosso terreiro de discussões e bulimentos. E eu acho que a gente pode começar, né, falando mesmo o que vem a ser uma educação antirracista nesse olhar para a infância. O que é educação antirracista na infância? Bom, na minha prática, né, eu entendo a educação antirracista como um conjunto de práticas e uma visão de mundo que vai agir sobre a estrutura racial, que já é natureza, né, essa estrutura que a gente tem aqui no Brasil, uma estrutura racista. E aí a educação antirracista vem trazendo uma outra forma de se relacionar com a educação e de... com as práticas e promovendo ou buscando promover a equidade racial, né? Então, essas práticas podem ser muitas. Pensando que a estrutura é racista, a educação antirracista, ela precisa se dissolver no currículo, né? Pensando aí em escola, não que a educação antirracista se pratique só em escola, mas pensando aí na educação formal, se dissolver no currículo como um todo. Então, seja na forma de trabalhar as disciplinas, seja na relação com as crianças, né, como que esses corpos na escola se encontram, como que um corpo negro é acolhido dentro da escola, como que a mediação nas relações é feita, né, para as crianças brancas. Isso é importante pontuar, né, que a educação antirracista, ela vem trazer uma perspectiva mais saudável para a formação dos sujeitos, né, mas que para as crianças negras ela é uma coisa, né, que aí vai partir do acolhimento e fortalecimento dessa criança dentro da escola. E para a criança branca, na minha visão e na minha prática, eu trago a questão do letramento racial, né, para que as crianças brancas, desde pequenas, venham entendendo que se colocar no mundo é também entender o seu recorte racial e aí, a partir disso, entendendo questões ligadas à empatia, a respeito e à própria história do nosso país. Basicamente, eu entendo a educação antirracista como essa prática, né, que vai agir sobre o racismo estrutural, entendendo que cada sujeito, cada criança tem seu locus social e que a gente precisa criar uma nova cultura, né, para justamente desconstruir essa ideia de que o branco e as referências brancas são universais, o que é uma grande mentira, né? Então, a gente poder criar novos repertórios e novos imaginários a partir da experiência com as crianças na educação. E é importante colocar que a educação antirracista não deve acontecer só na escola, isso não está no âmbito apenas, né, dos educadores formais, né? A educação antirracista deve acontecer em todos os espaços que se relacionam com a infância, na educação informal também, inclusive nas famílias, trazendo isso como um tema de discussão para a formação aí das crianças, as mediações de leitura, os lugares que as famílias visitam e toda a formação que se tem dentro de casa deve e pode ser atravessada por temas, né, que ajudam a aprofundar esse letramento racial. Muito bacana essa definição, esse olhar, né, a partir também das diversidades de olhares, né, em cima da questão da educação antirracista, né, e há algum tempo, eu como educadora, mas principalmente há algumas semanas, mediante toda a situação que a gente está vivendo agora na educação, no momento atual da educação de crianças negras periféricas, né, enfim, de isolamento, e também depois da conversa que a gente teve aqui também no nosso terreiro de discussões com o Luiz Rufino, me veio também esse olhar da educação antirracista, sobretudo, sobretudo, claro, pelo prisma do fenótipo, né, da sociedade racializada, mas também numa discussão de bulimentos que eu gostaria muito que a gente também falasse a respeito, e até mesmo para cutucar e bulinar ainda mais nessa questão da visão antirracista, que é a questão do querer, né? A gente, tanto como sociedade e também como educador, essa disposição, porque é preciso estar muito disposto a descolonizar os sentidos, a descolonizar o corpo, a ter uma disposição de matar e renascer o tempo inteiro. E isso tem a ver também com a maneira como a gente olha a infância, né? Essa questão do adulto excêntrico, né? Como que você acha que essa descolonização, como você colocou nessas práticas de saberes, né, ela pode estar presente enquanto nós, educadores, quais são as ferramentas? Aonde buscar essas ferramentas? Como descolonizar algo que está tão entranhado em nossos músculos? Como quebrar tantos paradigmas, né, que o tempo inteiro nos é forçado a adaptar, a estar dentro desses paradigmas? Enfim, são só bulimentos para a gente ficar pensando e bulinar a respeito disso também, dentro da educação antirracista. Joyce, ótima pergunta, ela me movimenta muito. Enquanto você me perguntava e eu te ouvia, fiquei pensando um pouco no meu caminho, né? Enquanto uma mulher negra de pele clara, o quanto esse tema foi se tornando o guia da minha prática, né? E das minhas buscas enquanto mulher. E aí eu fico pensando, né, que é isso, a primeira coisa é a pessoa se tornar consciente do seu locus social, né, da sua história de vida e buscar agir a partir disso, né? Então, uma pessoa branca, por exemplo, acho que eu quero olhar para isso, mas não sei bem como. Enfim, é assumir a sua identidade, né, racial e procurar referências que vão ajudá-la a entender os seus atravessamentos no mundo, né? Eu acho que isso é o mais importante, porque é isso que vai sensibilizar a gente num primeiro momento, né? A partir dessa noção de locus social e buscando boas teorias, boas fontes de informação que vão ajudando aí nessa compreensão mesmo, né? De que lugar a gente ocupa no mundo e a partir disso também entender o quanto a nossa ação pode ser opressora ou oprimida, né, por conta desse lugar. Essa é a primeira coisa, assim. E aí eu faço uma divisão importante, né? Se, sendo uma pessoa negra, eu penso que, enfim, é importante beber nas boas fontes, né, teóricas. Hoje temos muitas, muitas referências aí de pensadoras, pensadores negros maravilhosos, que já vêm de muito longe e continuam produzindo reconhecimento, mas tem uma coisa que é essencial, assim. Eu tô aqui, por exemplo, na casa da minha mãe. Ontem eu sentei com ela para ouvi-la contar as suas histórias da infância. As histórias doloridas, que envolvem racismo, mas também as histórias da potência. Quando a gente vai para o samba, quando a gente está na roda de samba, quando a gente está ali vivendo o nosso corpo negro com toda a sabedoria, né, que atravessou o Atlântico e que vibra na gente, a gente se conecta com essa ancestralidade e entende também que tem essas outras formas de saber, outras cosmovisões que vibram em nós e que estão aqui no nosso povo e também na nossa produção de cultura, né? Então, para o povo negro, eu sinto que o caminho é muito esse, né? Educadores negros, ter essa consciência, ter esse estudo, mas também beber na fonte, né? olhar para a própria família, para a própria história, para o seu corpo, que é um corpo coletivo, né? O corpo negro. E aí para os educadores brancos, sei que tem muita resistência, mas aí é o trabalho mesmo de capinar o terreiro e lendo e se aprofundando aí teoricamente sobre a questão de branquitude, rodas de branquitude, é uma coisa que eu acho muito interessante, porque as pessoas brancas podem ir trocando, né, entre elas essa experiência. Ouvir e ler muito Cida Bento e tantos outros teóricos aí que estão se debruçando sobre isso. Maravilhoso, Ju. Concordo com você e acho que é justamente... o futuro nunca foi tão ancestral, né? Eu tenho ouvido muito isso, eu escutei isso, acho que hoje, num vídeo da Catiúcia Ribeiro, né, sobre filosofia africana, e acho que realmente, para o corpo negro, o colonialismo quis, né, matar por completo todas as nossas epistemologias e a nossa forma de experimentar e estar e viver o mundo, né, baseado praticamente nas nossas ontologias cosmológicas, né? Porém, não conseguiram por total. Eu acho que as tecnologias ancestrais e a nossa conexão com a ancestralidade, né? E aí eu vou também trazer nessa minha pesquisa toda de bulimento um Sankofa, né? Das Adinkras, que é o pássaro que está sempre olhando o passado para ir para o futuro. Eu acho que é justamente nesse lugar mesmo, sabe? De pensar a potência do que seria, do que é uma educação antirracista e quais ferramentas, falando de um corpo negro, né, de um educador negro, o que é ser e estar nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil. Mas na sua própria fala também traz uma provocação que a gente sempre faz aqui no nosso terreiro de discussão e embolimentos, que é de perguntar para a branquitude quais são as reais propostas de pensamento em relação a isso e de pensamento principalmente de manutenção da vida. De parar de nos matar, de parar com genocídio, de parar de querer nos aniquilar. Então, como aqui em Quimpa, né, a gente sempre tem também educadores, né, e que também fazem parte desse bulimento, né, dessas discussões, temos aqui hoje Nata e Fafi, eu acho que a gente pode começar a passar a palavra hoje, né, para a questão... dessa questão, né, de quais são as propostas reais, visto que ambas são educadoras, né, brancas, antirracista, principalmente e sobretudo nesse momento tão crucial assim, de mudança de sociedade, porque vai ter que ter uma mudança aí. Vai lá, Fafi! Adoro, né? Sempre a queima-roupa, né, não, Fafi? É sempre a queima-roupa! Bora lá! É muito legal, Ju, te ouvir. E a gente aqui está sempre nesse estado de provocar, se sentir provocado e provocar também, né? Eu acho que quando a gente pensa aí nesses campos, nessas possibilidades da educação antirracista, tem uma coisa que a gente precisa entender a partir do nosso corpo branco, né? A partir da nossa existência como corpo branco nesse território chamado Brasil, que é o seguinte: a branquitude, ela não suporta não saber, né? Então, me parece que é sempre um modo, está sempre arranjando um modo de esconder a sua ignorância, né, a partir do que ouve, a partir do que é provocado. Então, sempre soa para quem é branco como fosse uma... Ah, isso é uma discussão pessoal, está no nível pessoal, eu não sou racista, eu não sou racista, eu não sou racista. E com isso tudo, Ju, queria encaminhar aqui um pensamento para a gente discutir juntos, que é o seguinte... A partir disso, do branco não saber, não suportar, né, a própria desconstrução estrutural, a gente precisa entender assim que fica muito difícil a gente ir mexer nessa estrutura se as pessoas que têm que começar, né, que têm que disparar essa desconstrução, elas geralmente ou estão paralisadas ou estão correndo atrás de um prejuízo, né? Então, isso resulta que... A estrutura educacional, né, ela está sempre alimentando a si mesma, né, no sentido que é normatizadora, é competitiva, é padronizada, né, é utilitária, e ela é muito branqueadora, né, a escola, do jeito como ela surge, né, essa escola como a gente conhece, enfileirada, militarizada lá na sua alma, né? Na sua origem, ela é o padrão, né? Ela é o próprio colonialismo que se reinventa. Então, eu queria pensar assim, junto, né, que a gente pensasse junto essas dificuldades na formação dos professores, dos docentes, o quanto é difícil para a gente visualizar, né, vislumbrar esse futuro ancestral como a gente está trazendo aqui, se a gente não começou nem a lição da página 1. Parece que para a gente começar uma conversa sólida, efetiva, a gente precisa realmente começar a mexer nas estruturas. E aí, Ju, jogando para você também uma questão, né, a partir da tua prática, da tua experiência, conta para nós um pouco dessas dificuldades que você encontrou, que você encontra em espaços brancos, em espaços educacionais brancos, para lidar e para dialogar sobre a formação desses docentes, dessas coordenações, que queira ou não, estão aí perpetuando, né, esse lugar do colonizador, de quem tem o poder e de quem fica na manutenção desse poder. Nata, tem alguma coisa a complementar em relação a essa questão da Fafi? É a queima-roupa, Nata Nilma! Ai, adoro. É sempre a queima-roupa, né? Ai, bora lá, Joia, bora lá falar para todo mundo. Então, vou só comentar aqui coisas que a gente já veio falando em outros programas, né? É muito difícil a gente afirmar, mas é real, né? A branquitude é racista. Mesmo sendo nos seus privilégios, né? Mesmo não, né? Em seus privilégios, né? Até mesmo se declarando antirracista, ainda dentro da estrutura a gente continua sendo racista, né? Porque a gente tem que estar cedendo aí toda a nossa estrutura, tem que estar invertendo todos os nossos lugares de poder, desde a questão, né, dos governantes políticos, desde o diretor da escola, né, desde a gente ter mais equidade social dentro do corpo docente, né, e docente, acho que, né, enfim. E eu acho que a gente tem que também, né, estar atento de estar incorporando, enfim, as leis que incorporam aí, né, o conhecimento afro-indígena no currículo escolar, né, que na verdade a gente já sabe que é uma luta aí há muito tempo, que vem do movimento negro, na década de 80, a gente também já falou sobre isso. Então acho que é isso, a gente tem que, enquanto pessoas brancas, estar indo para as trincheiras mesmo, dar cara a tapa, tem que estar intervindo nas questões de sociais, né, quando tem alguma manifestação, a gente ser o front, né, a gente discutir entre os brancos a branquitude, começar a reivindicar, né, e começar a pontuar. Mas dentro disso, voltando na questão também aí, hoje eu estava vendo aqui algumas entrevistas da vovó Cici. Fiquei muito emocionada junto com ela numa fala que ela disse, né, que o que mais emociona ela, né, são as crianças sem futuro. E aí ela deu um exemplo, e a gente tem um de muitos, né, que eu tenho certeza que cada uma de nós aqui tem um, que é quando a gente vê uma criança passando fome e pede ajuda. Então, é muito difícil falar sobre isso, porque quem que pede, né, as crianças que estão passando fome são crianças negras. E aí a gente fala também dessa estrutura agora, né, das merendas escolares, né. Então a criança deixou agora de estar indo para as escolas por conta da quarentena. E aí, enfim, muita gente ia por conta da merenda também, né. A gente sabe que isso é uma coisa necessária, né, fundamental. Então como é que a gente fica diante da situação, né? Quais são as medidas, né, que esses governantes estão tomando diante da gente e desfacilando muito mais, né? Então, complementando, acho que é isso, assim, não tenho muito o que dizer, né? Essa é uma coisa que me machuca muito. E acho também uma outra questão, que é como a gente também dá as referências. Quanto a gente escuta as pessoas negras e, a partir disso, a gente incorpora na nossa narrativa outras referências, né, quanto pessoas brancas, não deixar de universalizar. Então, um outro exemplo da Pequena Sereia, né, quando a gente mostra as outras sereias do mundo, enfim, acho que é por aí. Foi um pouco difícil elaborar aqui as falas, mas acho que consegui aí trazer um pouco para vocês, tá? A reflexão. Numa análise muito rápida no mundo, a gente já percebe que os espaços de poder são compartilhados principalmente, majoritariamente, por pessoas brancas. E na realidade da educação, isso não é diferente. Então, quando a gente está falando nesse tema, a gente está falando essencialmente sobre esse poder que precisa ser compartilhado para que a educação antirracista aconteça de fato, para que a gente possa buscar aí uma realidade mais justa para todas as crianças, né? Mas tem uma coisa muito forte, assim, quando a gente para discutir isso, é que para nós, educadores negros, que temos o corpo atravessado por essas questões, que temos a infância, né, como diz aí aqui o Sandy Oliveira, com fissuras por conta do racismo, e essa educação antirracista é o que pode, né, ir trazendo essas suturas, essa cura, essa liga para essa alma que é ferida pelo racismo. Então, para nós negros, muitas vezes não é uma opção a gente olhar para a questão da educação antirracista. A gente faz por pulsão de vida, por sobrevivência de si e dos nossos, né? Enquanto para o povo não, enquanto para as pessoas brancas, muitas vezes parece uma opção. É um tema legal, um momento de se desconstruir, mas essa opção já está sendo tomada quando não olham para esse tema, que é uma opção de manter a estrutura racista que a gente, na qual a gente opera, e que as escolas e instituições todas no nosso país são montadas em cima dessa estrutura. No encontro com a Sônia Rosa, uma vez ela falou que a educação ela deforma. Quando a gente tem uma educação antirracista, a gente pode pensar em formação de sujeitos, porque a gente está buscando um paradigma, buscando uma visão de mundo, que é uma visão que busca qualidade para todos e todas as crianças, né? Mas que a educação que a gente tem hoje em dia, ela deforma porque ela já tem o pressuposto racista. Então, nesse sentido, voltando para a pergunta da Fafi, é muito difícil. O tempo que eu trabalhei em escolas particulares é uma luta muito ingrata. Você, de dentro de uma estrutura, buscar fazer um trabalho de educação antirracista numa estrutura que o tempo inteiro te fala o contrário. Então, nesse sentido, nasceu aí o meu projeto, que é o Pisar Nesse Chão Devagarinho, eu e a Arianda Patrícia, outra educadora negra, baiana, maravilhosa, que é aí a gente poder buscar conversar com educadoras e educadores, muitas vezes brancos, porque por enquanto a gente transita aí um tanto em escolas particulares, mas quando nos chamam, quando nos convocam, porque custa muito para a saúde mental de uma pessoa negra tratar desse assunto com pessoas brancas, que muitas vezes acham que isso é uma opção, sendo que isso deveria ser uma demanda compartilhada pela evolução da nossa sociedade, pela proteção da infância de todas as crianças. E sim, tem a Lei 10.639, pela qual eu milito, e que as escolas muitas vezes aplicam até a página 1, 1.5, e não aprofundam esse trabalho, né? Promovendo de fato um letramento racial e uma mudança nessa estrutura. Então, a lei é maravilhosa, ela é fruto do trabalho do movimento negro, tem que ser colocada em prática em sua plenitude e com profundidade, né? Com as pessoas se envolvendo, trazendo seu loco social quando a gente vai trazer esses temas que a lei propõe na escola. Maravilhosa a sua fala, exatamente, não é uma opção, tem que ser pauta, entendeu? Para justamente, porque assim, a gente sempre coloca as questões das propostas da branquitude como se fossem propostas ainda em pensamentos. A gente tem que também começar a reformular essa questão. A gente não quer propostas. Quais são as ações? E justamente é nesse lugar mesmo, sabe? Ações. Porque só ficar sentado num sofá epistemológico, meu bem, desculpa, já não está rolando mais. Tem a ver com ação. E a ação tem a ver justamente de entender essa questão não como uma opção, mas sim como algo que é para ontem, é uma agenda urgente. Enfim, Paty, fala aí. Oi, oi, pessoal. Estamos aqui nesses diversos atravessamentos, bulimentos e partilhas. Ju, agradeço imensamente pela generosidade de compartilhamento. E queria aqui perguntar algumas coisas, algumas curiosidades, se você puder contar um pouquinho para nós. É um pouquinho longo, mas vou tentar resumir aqui minhas perguntas. Primeira... como é lutar por essa educação antirracista em alguns moldes do colonialismo, como, por exemplo, na educação formal e tradicional, que ainda é pensado uma forma de educação limitadora, que prepara a criança para o mercado de trabalho, que muitas vezes oprime o seu modo de se expressar e de conviver com o mundo, isso quando não fere diretamente sua cultura. Eu gostaria de saber como é ter esse projeto maravilhoso que você tem e executá-lo dentro de escolas tradicionais, brancas, negras, periféricas ou não, mas como é esse lugar? A segunda pergunta é, gostaria de entender como é para você esse lugar de ver essa linha tênue da branquitude, quando ela começa a se responsabilizar por essa questão social, política e econômica também, sobre o racismo e começa a agir sobre isso, que é fantástico, e quando a branquitude também novamente vai para o seu mecanismo e se apropria tanto dessas pautas que começa a exercer lugar de protagonismo, destaque. E mais uma vez a população preta tem que ir lá e pontuar. Ei, peraí, você quer compartilhar? Você quer fazer a sua parte? Ou você está novamente querendo o lugar de poder, né? Como que é perceber um pouco essa linha tênue, se é muito comum ainda esse lugar de ainda, até mesmo nas questões sociais, nós mulheres, homens pretos, ter que precisar falar para a branquitude, falar para a branquitude quando já não é o local dela. E a terceira e última, que também eu acho que é fundamental falarmos, é desses frutos que surgem desses projetos, das belezas, se já é possível visualizá-las a curto prazo ou esse trabalho é mais a médio e longo prazo que a gente vai aí colher esses frutos e essas belezas. Obrigada! Segura, fera! Tá se sentindo bulinado? Então, daqui a pouco a gente volta. Eu estou aqui, você mandou chamar. Agora vai ouvir eu cantando pra curar. Eu sou juremeia, só devo juremar. Sou forte por adeus. Para o manda eu vim cá. Eu estou aqui, você mandou chamar. Agora vai ouvir eu cantando pra curar. Eu sou juremeia, só devo juremar. Sou forte por adeus. Para o manda eu vim cá. Meu canto é força, meu dançar magia. Você me confia, ninguém pode derrubar. Meu canto é força, meu dançar magia. Você me confia, ninguém pode derrubar. La la la ya, la ya la ya la, la ya la ya la, la la la ya, la la la ya, la ya la ya. Estou aqui, você mandou chamar. Agora vai ouvir eu cantando pra curar. Eu sou juremeia, só devo juremar. Sou forte curandeira. Claro, manda eu vim cá. Meu canto é força, meu dançar magia. Você me confia, ninguém pode derrubar. Acabamos de ouvir a quinta faixa do álbum O Africanto dos Ticuãs, lançado em 1975. Com nome inspirado em uma ave do cerrado, o Ticuã, o grupo foi formado entre o fim dos anos 50 e o início da década de 60. No início eram Erivaldo, Heraldo e Dadinho, depois tivemos a entrada do nosso maravilhoso Matheus Aleluia, que todos eram nascidos no município de Cachoeira, que ficava às margens do rio Paraguaçu, na região do Recôncavo Baiano. O conjunto revolucionou a música brasileira ao criar harmonias vocais para cantos de religiões afro e sambas de roda. Gente, quem tiver a oportunidade vai conferir, tá lá no YouTube, tá no Spotify, tá no Deezer. São álbuns fantásticos, maravilhosos, espetaculares, enfim. Não tem nem como descrever, só mesmo ouvir. Então dá uma checada lá. Diáspora. Só Salve, salve, queridos da Rádio Brasil Atual. Aqui é a Suelen Ribeiro, da INCIMPA, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E esse recado é porque a gente precisa da sua contribuição para dar continuidade a esse terreiro de discussões aqui no Diáspora, cor da nossa cultura em encontros e redes. Nós estamos com a campanha aberta no Quicante. Você pode contribuir com o valor que puder. O endereço é abre.ai/Quicante. abre.ai/Quicante. E a gente agradece muito e dá continuidade a essas doses de garrafadas e bulimentos sobre as nossas culturas negras e periféricas. No bloco anterior, nós paramos com a Patrícia, né? Terminamos aí com a Patrícia, com esse bulimento, né? Com três questões, assim, referente à branquitude, referente à média a longo prazo, né? De ver todas as ações, né? Criadas, enfim. E agora eu vou passar a palavra para a Ju, para que ela responda e faça suas colocações e bulimentos a respeito das questões do bloco anterior. Agradeço as perguntas que tanto movimentam. Muito bom poder pensar junto aqui com vocês todas. Então, o trabalho de educação antirracista dentro da escola formal tem uma coisa que é o trabalho com as crianças e a outra com os adultos, né? Falando do trabalho aí com as crianças, eu sinto que é muito um trabalho de nutrir, né, a sala de aula com as referências que vão se comunicar ali com, pensando em educação infantil, né, principalmente com o corpo das crianças. E aí eu trago, por exemplo, a Zoilda Trindade, né? Muitas vezes montei aulas pautadas nos valores civilizatórios iorubanos, que ela sistematizou e, enfim, material maravilhoso para os professores acessarem. E aí, trazendo oralidade, musicalidade, ludicidade, uma outra forma de se relacionar dentro daquele espaço, a minha percepção é que se abre um outro tempo-espaço em que é possível nutrir, né, aqueles corpos, nutrir a experiência e ter uma partilha que é muito significativa. Estando na escola formal, infelizmente, isso é ir contra a maré, então é uma coisa que acontece mais pontualmente. Então eu não acredito em trabalhos isolados, né? Acredito na potência deles, na marca que vai deixar nas crianças, mas é necessário um trabalho no currículo como um todo. Mas que não que não tenha esse, não que não tenha valor, né? Isso cria já repertório para as crianças, repertório no corpo e repertório na mente. O trabalho com os adultos já é diferente, né? Passa mais pelo racional e tendo consciência de onde está pisando, né? Bom, estou pisando aqui nesse chão, é a escola formal, estou lidando com esse público específico. Daí a intenção é sempre de trazer boas referências que vão chegar lá na ponta, né? Que vão chegar na prática e que podem nutrir essa realidade escolar, esse cotidiano escolar, com outras cosmovisões, né? Então, por exemplo, um trabalho de passar para educadores a importância do trabalho, por exemplo, com a mitologia iorubá, de trazer os itãs para dentro da escola, que é um trabalho que eu já fiz muito, entendendo o valor disso, de pensar a África, pensar em África quebrando os estereótipos e trazendo uma visão verdadeira e mais preenchida de África, ou mesmo falando sobre letramento racial, enfim. São muitas possibilidades, até dependendo, né, do segmento em que o educador trabalha, mas aí seria uma intenção mesmo de compartilhar desse balaio maravilhoso da cultura negra e da sabedoria, que é tecida há tanto tempo, e passar para a mão de educadores para que eles tenham a oportunidade de colocar em sala de aula, entendendo que nas formações, tanto enquanto alunos, crianças, ou mesmo alunos nas universidades, não tiveram esse referencial. Então, é mais essa a ideia, né? Complementar esse trabalho com educadores nesses espaços de escola formal e muitas vezes espaços muito brancos, né, que é a escola particular, é muito importante. Eu sempre parto de um diagnóstico, entender quais referências esses educadores têm, que visões de mundo estão permeando a sua prática. Então, é muito um trabalho de buscar nutrir outras práticas possíveis, mas entendendo de onde estão partindo, para então tem uma desconstrução para uma possibilidade de vir a ser. É claro que isso depende, sim, da abertura dos educadores, não é um trabalho fácil, mas que quando acontece, né, o encantamento aparece também, né? E esse encantamento vem da natureza mesmo do assunto, né? Da natureza da negritude, da potência que está aí nesse saber. Então, aí nesse caso, eu atuo muito como uma mediadora entre conhecimentos que não estão chegando naqueles espaços e que precisam chegar, e aí os outros educadores são receptores e depois a ideia é que sejam multiplicadores aí dessas referências que vão descolonizando de pouquinho em pouquinho, por enquanto é o que tem, mas é isso, sim. Pergunta da linha tênue, né, da pessoa branca entre agir e buscar destaque. Bom, as pessoas brancas são acostumadas a protagonizar tudo, né? Então, eu entendo, como parte do trabalho, ter essa noção de que, bom, muitas vezes essa pessoa está fazendo isso por um modus operandi automático e que aí é de devolver para ela que, se ela quer ser de fato uma aliada, ela precisa aprofundar, né, essa ação dela, que passa por recuar e abrir espaço. Então, eu vejo muito o lugar do branco nessa luta antirracista como abrindo espaços e fortalecendo e ouvindo. A atuação do Pisar Nesse Chão Devagarinho, eu vejo um impacto muito significativo nas crianças negras que, enfim, nos lugares que, por enquanto, a gente está transitando, elas, dentro das escolas, costumam ser minoria. E aí é um lugar de identificação e muitas vezes de autodeclaração, né? De crianças que não se entendiam negras ou que tinham vergonha de falar isso e começar a entender a sua identidade de um ponto de vista afirmativo, o que já promove aí internamente deslocamentos muito importantes e significativos. Dos impactos a curto prazo, e aí pensando em crianças brancas, já vejo crianças que começam a nomear algumas situações como racismo e se colocar com os seus pares, né, com seus colegas, o que é um início, né, de uma transformação aí no campo da infância, nas relações. Vejo esse trabalho, né, de disseminação do conhecimento com educadores reverberando por algumas gerações, né, uma vez que eles viram prática, assim espero, essa é a minha intenção, que isso se perpetue, né, nas escolas, ainda que esse é um início, né, de uma mudança, mas já é alguma coisa. E a longo prazo, eu tenho o sonho, o desejo e trabalho para isso, para que a gente coletivamente, né, e é isso, Pisar Nesse Chão é uma iniciativa, mas a gente tem a proposta de trabalhar em rede com outros projetos, com outras parcerias que também pensam afroeducação, educação antirracista, para a gente pensar em um currículo de escola que já seja formador, que não deforme e que parta de uma visão brasileira que acolhe a negritude, que entende isso como valor e que, enfim, já tem um outro chão aí para a infância pisar, sejam crianças brancas, sejam crianças negras, mas que seja esse chão aí de mais igualdade. E demais as suas propostas, Ju, muito obrigada pela sua presença aqui, de estar com a gente nesse momento de bulimento, foi uma dose de garrafada espetacular. E é isso, vamos seguindo aí nessas propostas para um mundo melhor, mais justo e igualitário. Muito obrigada por você estar aqui. Maravilhosa, obrigada, Ju. Agradeço a todos também que estão aí na escuta desse programa de hoje. E fica aí uma provocação final para você que trabalha numa escola, numa empresa, numa instituição, seja lá onde for, para trazer essas discussões, essas pautas à tona e te perceber também quais são essas pessoas que trabalha à sua volta, né? Quem são essas pessoas? Quais são os cargos e funções que elas ocupam? Porque quando todos partilhamos essa mesma responsabilidade, tenho certeza que vamos construir um mundo melhor. Axé, gente. Valeu. Um beijo. Valeu, Ju. Já estamos juntos aí nesse sonho e nesse trabalho todo para ir construindo esses espaços, essas redes. Muito obrigada pela tua participação hoje aqui com a gente. Obrigada de novo aí, né, a todas pela presença. Agradecer aí também, Gil, pelas provocações, né, pelos atravessamentos que são tão importantes, tá bom? Muito obrigada. Todas essas conversas que tanto bulinaram por aqui também. E é isso, seguimos. Um abraço.